Voz do Brasil tá entrando no ar o programa de número 23 e a gente já vai começando arrebentando com os escatalites. Aí, Voz de Brasil começando, aqui fala Rodrigo Dub. Enquanto a gente vai escutando aí os Escatalites, vou contar um pouco do que inspirou a esse programa. Há cerca de uns 2 meses atrás, não me lembro muito bem, a imprensa brasileira percebeu que estava sumido o Belchior. Belchior, um cantor nordestino e cearense, e que fez bastante sucesso nos anos 70, 80, e realmente o cara tinha sumido, e o pessoal foi atrás dele e não encontraram, né? Bom, independente disso, eles encontraram o Belchior depois, mas o que foi importante é que me deu vontade de escutar Belchior. E, em consequência, todos aqueles nordestinos dos anos 70. Então o programa de hoje vai dar uma pincelada nesses nordestinos aí. Vamos começar com Belchior.

eu acordasse à noite, me tatuasse seu corpo e não falasse isso de novo. Recortando seu cabelo, enxergando entre seus dedos, não parasse mais. Estrelas para uma festa, para onde eu for, meu labirinto é uma reta. Meu labirinto é uma reta. Só para saber aonde está o amor. Só para saber aonde está o amor. Thank you. the back streets of Panama City. Whites walking in the shade. I catch a glimpse of your reflections, and I don't know what to say. How can they treat you so bad when you're looking so good? I know I shouldn't say it, but I felt like I could. Can try to keep her, but it'll do you no good. Belinda, Morena, forever. How come you're looking so good, but they treat you so bad? Took a bus to the country, to the coffee and the cane. And when I came back to the city, I just felt the same way. Morena, forever. How can they treat you so bad when you're looking so good? Say it, but I felt like I could. Belinda, Morena, forever. You can try to keep her, but it'll do you no good. Belinda, Morena, forever. How come you're looking so good, but they treat you so bad? enquanto a gente vai escutando Quantic e seu combo bárbaro ao fundo, a gente terminou o bloco com Salvador Santo e Velhas Estrelas. No meio do bloco a gente teve o Rafael Sadik, Soul Man aí, americano, com 100 Yard Dash, e começando o bloco com Canteiros, do Fagner. Quando terminar o Quantic and His Combo Bárbaro, a gente começa o último bloco com o grande Zé Ramalho. Descobri no bagaço dos engenhos, é no melato da cana, mais um beijo. Descobrir os desejos que não tem cura, saracura do brejo na novena. Descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher. Descobrir o que é boniteza na peleja do homem. Quando vier, quando vier, quando vier, quando vier, quando vier, quando vier. Descobri no bagaço dos engenhos, no melaço da cana, mais um beijo. Descobrir os desejos que não tem cura, saracura do brejo na novena. Descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher. Descobrir o que der boniteza na peleja do homem. Quando vier, quando vier, quando vier, quando vier, quando vier, quando vier. What? Aí esse terceiro bloco, terminando aqui com Secos e Molhados, a gente, Secos e Molhados e A Primavera nos Dentes, a gente teve antes o The Clash com Guns of Brixton e começamos o bloco com o paraibano Zé Ramalho e a sua prima Elba Ramalho com o Banquete de Signos. A gente vai terminar o programa de hoje com essa homenagem aí aos nordestinos dos anos 70, lógico que muitos deles faltaram. Mas, quem sabe, outros programas, esses que faltaram, podem até dar umas caras por aqui.

brasileira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um